você não vê. Eu acho em mim, abismo sobre abismo, agora é toda hora, orai por mim. Portas e janelas, eu te vi fugir. Eu tentei, telegrafei, passei por dentro dos seus olhos, devorando mutações, sons de outras frequências, nessas outras dimensões. Desfrutar estados alterados da percepção. Descontrole, o que restou pra gente? Eu te mato à tarde pra te amar pra sempre. Por que é que toda noite eu entro em outro bar? Triste assim, tomo seu olhar, saio sem pagar. Devorando mutações, sons de outras frequências, nessas outras dimensões. Desfrutar estados alterados da percepção. Sopro o vento e disperso o meu cinismo, e algumas nuvens de orgulho. Cai a chuva que lava o meu remorso, e flores secretas dentro de nós. Abismo sobre abismo, agora é toda hora, orai por mim. Portas e janelas, eu te vi fugir. Eu tentei, telegrafei, passei por dentro dos seus olhos, devorando mutações, sons de outras frequências, nessas outras dimensões. Desfrutar estados alterados da percepção.